minhas veias e vejo o sangue de Jesus sair. O preço já foi pago na cor vermelho, carmesim. Olha pra mim, talvez não tenho nada pra você. Ou melhor, comece agora a receber. Mesmo trancado, seu coração é livre pra sonhar. Sonhe bem alto, comece agora a contemplar cada detalhe, as flores, o infinito, o céu azul. E toma posse, é tudo seu. Vem comigo, true. Não abra mão do melhor de Deus na sua vida. Não troque sua bênção por mentiras, nem por lentilhas. 30 moedas é tipo um maço de cigarro. Não troque a salvação por um simples baseado. Na dificuldade, clame a Deus, somente Ele. Na alegria, tenha certeza que tudo vem dEle. A oração do justo tem sempre os seus efeitos. Clame a Deus da sua angústia, só Ele é perfeito. Que tudo que se for não volte mais. É Cristo quem te diz, tu és capaz. Não pare, não desista, pode crer. Com Cristo é vencer, oh, vencer. Quero sonhar, abrir os olhos e contemplar minha quebrada e as pessoas a conversar. Crianças na rua, sempre se divertindo. Rouba a bandeira amarelinha, tudo sorrindo. E como é bom saber que tudo tem um propósito. Amar a Deus, mas primeiro amarei o próximo. Pisar no chão descalço e sentir a conexão. Imaginando a imensidão de uma constelação. Ouvir os pássaros louvando sua sinfonia. Zigue-zagueando no céu, abençoando o dia. As flores do campo, o cheiro de terra molhada. A chuva caindo no telhado de madrugada. É muito simples o que sinto, mas é verdadeiro. Clamei a Deus em minha angústia, só Ele é perfeito. Pessoas nascem e crescem a todo momento. A vida passa como um flash nesse firmamento. Que tudo que se for não volte mais.